Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Deus está restituindo os anos consumidos pelo gafanhoto. Jamais seremos envergonhados. A prosperidade está conosco, já não há lugar para desonra. Somente honra e grandes vitórias. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Restituindo os anos consumidos pelo gafanhoto. Jamais seremos envergonhados. A prosperidade está conosco, já não há lugar para desonra. Somente honra e grandes vitórias. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Vitória, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora.